Estamos lado a lado nesta cama. Só que hoje eu não vou querer dormir. Dessa vez não deu dor de cabeça. Desliguei o celular. Que surpresa você por aqui. Mas surpresa de verdade foi o que eu senti. Que foi, hein? Se a mais dedicada sempre foi você. De repente eu vi tudo se inverter. Lembrei do quanto eu te machuquei. Deu uma garganta e a lágrima caiu. Vejo você perdoando as minhas mentiras. Logo você que teve o pior de mim. Eu sei que errar é humano, mas me aceitar depois de tudo é amor. É amor. Oh, oh, oh. O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante. Por que que eu sou tão importante? O que que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija como antes? Você nunca quis ficar distante. Nunca quis. Você viu em mim, porque ainda me ama assim? Tem tanta gente interessante, por que que eu sou tão importante? O que que você viu em mim, porque ainda me olha assim? Ainda me beija como antes, você nunca quis ficar distante. O que é que você viu em mim? O que é que você viu em mim? Que será que o Ludovico Vecchio viu na Marília Menor? Amor, tudo, tudo. Minha linda. Valeu, querido. Minha amiga, parceira de sempre. Tamo junto, tá ficando lindo, viu?